ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Meu bate-papo de agora é com Everton Carlos do Prado e com Danilo Rodolfo. Eles são da Scali Consultoria e Treinamentos, aquela série Empreendedores, que a gente já vem já há bastante tempo entrevistando alguns empreendedores aqui da nossa região. Continuamos hoje recebendo aqui esses meninos da Scali. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui pelo Danilo, que está mais próximo aqui de mim no estúdio. Tudo bem, Danilo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Danilo. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer, tudo nosso. Ô, Everton, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde aos ouvintes do Espaço da Ilha. Prazer poder estar aqui no seu programa. Prazer também estar recebendo vocês. Eu quero logo de cara que um de vocês dois me conte como é que surge essa empresa, a Scali, aqui em Guaranésia. Porque geralmente esse tipo de empresa assim, a gente vê, ó, em cidades grandes, né? A gente tem muito essa ideia, né? Ah, só vem de cidade grande. Aí vem essa empresa meio que para mexer no nosso mercado, é isso a ideia? Conta para mim. Com certeza. Na verdade, a ideia surgiu, a gente estudava MBA junto. E o MBA acabou abrindo bastante a nossa mente para o empreendedorismo. E a gente enxergando uma necessidade, uma demanda na nossa região para consultorias e treinamentos e projetos, nós resolvemos criar a empresa de a Scali Consultorias e Treinamentos aí. Quanto tempo já, Everton? Tá 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Já? Isso. No início ela surgiu aí como foco só consultoria e projetos. E em 2018 agora a gente já está focando muito mais em treinamentos, inclusive nós mudamos o nome dela para consultorias e treinamentos. Tá, o que vem a ser a tal da consultoria? O que que é isso, consultoria? A consultoria, a gente tem 2 segmentos de consultoria. O primeiro é a implantação de ISO 9001. Recentemente, em julho, agora nós conseguimos certificado para a empresa em Guaxupé, a FASE. Sim. E o segundo bloco da consultoria é na parte de gestão de negócios, gestão de processos, melhorias no processo. A gente está focado nessa área. Melhorar a administração da empresa. Melhorar a administração de forma geral, melhorar não só a parte de gestão, mas a parte também lá dentro do processo. Fazer melhorias dentro de uma produção, se for uma indústria, no caso, né? Tiver a sua produção, a gente fazer essa melhoria dentro da indústria. Então, não só na gestão, não só no administrativo, mas também lá no chão de fábrica. A minha empresa quer o ISO. Vocês trabalham, fazem todo esse processo para conseguir esse certificado? Sim, fazemos todo o processo. Nós implantamos procedimentos, acompanhamos, participamos das auditorias com a certificadora. Entramos até em contato com a certificadora, se precisar. Mas isso é complicado demais, não é não, Danilo? O Everton, não é meio complicadinho? É um trabalho meio longo, muito burocrático, né? Na verdade, a gente precisa fazer um estudo, né, da empresa, do segmento. Analisar a empresa, como que ela funciona, os procedimentos hoje que já está implantado na empresa, o que precisa ser feito para adequar a empresa, né, para conseguir a certificação, que é um passo aí, um caminho difícil, né, até conseguir chegar na certificação, porque é bem rígido, mas não é impossível, né? Difícil, mas não é impossível. Não é impossível. A gente precisa muito também da colaboração do gestor, né, e do próprio pessoal, né, do chão de fábrica, para todos estar empenhado e ter essa mentalidade que precisa ser implantado a ISO, né? Isso vai ser bom para a empresa, para os funcionários, né? Para abrir um pouco o leque, que hoje a qualidade é exigida, né? Em todos os ramos. Então é isso daí, a colaboração, principalmente do colaborador, do gestor da empresa e dos funcionários do chão de fábrica. O que que isso melhora para a empresa? Na verdade, ela acaba sendo melhora no sentido, eu tenho uma empresa, eu quero fornecer hoje uma empresa multinacional. Certo. Então, o primeiro requisito que a multinacional vai exigir vai ser a ISO. Você é uma empresa certificada da ISO, né? Então, se ela é uma empresa certificada da ISO, é o primeiro passo. Então, beleza. É uma empresa que já tem condições de fornecer pra gente, porque ela tem todo o procedimento, né? Ela tem uma equipe bem engajada, bem treinada, que conhece os processos. Que vai cumprir os prazos. Que vai cumprir os prazos. Né? Tem todo um procedimento para ser seguido. E a gente tem muitas empresas hoje procurando esse certificado. Ou ainda a gente ainda está nessa fase que muitas empresas ainda não têm essa consciência da importância? Por enquanto, né, a Fase foi a nossa primeira empresa que a gente conseguiu fazer implantação, né, mas já vem surgindo sim. Né, o gestor hoje ele está vendo não como um gasto, né, mas como um investimento, né, para poder colocar a empresa dele no mercado. Porque hoje você entra no mercado com todas as ferramentas para estar fornecendo um bom trabalho, um bom serviço, ou você está fora. Então esse é um diferencial que hoje os gestores já estão tendo em mente, que é fundamental para a empresa. É uma mudança mesmo de comportamento, Everton? Sim, sim. Agora gestor, antigamente dono da empresa, né, o administrador. É uma mudança mesmo de comportamento? Você percebe isso nas empresas que você vai, que você conversa? Normalmente nas empresas em que a gente está atendendo, sim. Porque se o gestor já está nos buscando, né, já está nos procurando, significa que ele já mudou, já teve uma mudança, já tem uma transformação aí na mentalidade. E eu acho que a gente tem bastante ainda que evoluir na parte de gestão, todos aqui na nossa região, mas já existe essa mudança. Eu acho que já existe essa conscientização de que é necessário buscar ajuda para mudar a gestão. Quando o empresário ele vai até vocês, o que, que ele está procurando? Ele está procurando essa mudança na gestão? Ele está procurando vocês para oferecer cursos para os funcionários? Qual que é a busca? Qual que é a demanda? Normalmente, quando o gestor nos procura, 90% é buscando mudança na gestão. Na gestão? Na gestão, é. Normalmente, quando é para treinamentos, é o funcionário que nos procura. É. E aí depois aciona o próprio funcionário, aciona o gestor para ajudar com bolsa, alguma coisa assim. Mas o gestor, quando nos procura, 90% é realmente consultoria na parte de gestão, ISO, melhoria de processos. Tá, mas eu imagino que ser consultor de qualquer empresa é uma tarefa bem complicada, bem difícil, né? Geralmente, eu acho que o administrador ou o gestor, ele tem na mente dele que tá tudo certo. E você apontar um erro para ele é meio difícil, né? Tem que ter um tato. Tem que ter um tato muito bom, né? Porque a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que falar a verdade. O nosso trabalho é esse. Então a gente tem que falar aí com jeitinho. Somos formados em engenheiro de produção e a gente brinca que engenheiro de produção só fala em números, né? Dados e fatos. Então a gente tem que mostrar dados e fatos do que realmente possa melhorar. E toda empresa tem o seu potencial de melhoria. Não existe empresa que está 100%. Sempre vai ter um ponto de melhoria. A melhorar, né? Sempre vai ter algo a melhorar, isso de fato. E hoje vocês atendem empresas só de Guaranésia? Vocês falaram da Fase, vocês já estão abraçando empresas de outras cidades da região? Temos empresa já atendemos empresa em Nova Resende, já atendemos empresa em Guaxupé, a gente tem empresa, Guaranésia, Juruáia. Foram mais essas regiões por enquanto aí. Crescendo. Acaba se tornando uma referência, né? Já que a empresa dando certo, é sinal que todos os outros empresários podem procurar que o caminho é esse, o né? O caminho é esse. É o marketing é esse, né? O bom trabalho da empresa é um grande marketing, isso. Né? Hoje, você disse agora há pouco, que quem procura muito vocês para a questão dos cursos são os próprios funcionários. Não deveria ser ao contrário? Com certeza. Eu acho que desenvolver o empregador, né, o seu funcionário, o seu colaborador é mega importante para que você, para a sua empresa crescer. Então acho que sim, eu acho que falta um pouco dessa conscientização na parte dos gestores, dessa importância de desenvolver os colaboradores. Isso é uma coisa meio, é aquela coisa antiga que a gente tinha, vou criar cobra, é mais ou menos isso? Às vezes fico com medo de pagar um curso para um funcionário, porque amanhã, de repente, o funcionário se torna patrão e vira um concorrente dele. Ainda tem muito disso? Eu acredito que tem muito disso. Tem muito disso também de falar assim, vou preparar o funcionário, vou investir nele, de repente ele sai e vai para outra empresa. Né? Mas eu costumo dizer que não tem que ter medo de você preparar e treinar o seu colaborador e ele sair. Você tem que ter medo de você não preparar ele e ele ficar. Porque um profissional despreparado, o custo é muito maior do que um funcional bem preparado, bem treinado. E hoje a gente tem funcionários bem preparados, colaboradores bem preparados aqui em Guaranésia, que a gente vê muito essa questão, o pessoal reclamando. Recentemente mesmo, conversando com um empresário, ele falou assim, a gente não encontra gente preparada para trabalhar. Quer dizer, tem muita gente aí no mercado procurando emprego, mas não se acha a pessoa certa para ocupar aquele espaço. Geralmente, eu falo assim, no começo de 2000, né, quando a Guaranésia começou a ter as grandes empresas, no caso da SIAC, vinha muitos profissionais de Mococa, da região, para poder dar treinamento pro pessoal aqui de Guaranésia, né? Mas na verdade, assim, o pessoal de Guaranés não tinha muita oportunidade, até porque também não tinha conhecimento específico na área. Então, mas eu acredito que essas próprias empresas, né, foi investindo nos funcionários, dando treinamento, né, usando ali esse pessoal que vieram de fora já com uma certa experiência para estar treinando o pessoal no chão de fábrica, para estar conseguindo um nível, né, de funcionário mais treinado e capacitado para estar exercendo as atividades. Eu acredito que hoje o pessoal está no nível, né, conseguiu um nível melhor de preparação para o mercado de trabalho. O que a gente tem aqui em Guaranés. Isso. Até porque as empresas hoje que tem aqui em Guaranés exigem bastante, né? Se você for ver hoje a CIE, que é o Fagoma, né? Eu falo essas duas empresas que eu conheço de perto. Então, se o funcionário não tiver uma certa preparação para poder entrar na empresa, ele já vai ficar de fora. Ele não consegue, não, se ele consegue. Tiver ali um preparo, ele não entra. Não entra. Não adianta. Não adianta ter um amigão do peito lá dentro. Não, às vezes pode ajudar, né? Mas no decorrer ali, no caminhar das atividades ali dentro, se ele não sobressair, não tiver uma flexibilidade, uma base de conhecimento para estar exercendo a atividade, com certeza ele vai ficar para trás. E os outros que tiver preparação, que tiver uma bagagem de conhecimento melhor, com certeza vai estar tomando frente. Falando em preparação, Danilo e Hector, eu vi lá na fanpage de vocês, lá da Scalia, até convido todos aí a entrar e curtir lá a página para acompanhar, que tem algumas dicas, né, a respeito de liderança, por exemplo. Então, acho que é o Hector, né, que fala dessas dicas. É possível se formar um líder? Um cara tímido, aquele cara que fica só lá no fundo da sala de aula, lá não conversa com ninguém, às vezes no próprio emprego é tímido demais. Esse cara, ele pode se tornar um líder com treinamento ou não? Isso aí é carta fora do baralho. Seja sincero, Everton. Não, sem dúvida nenhuma que pode. Eu acho que... Pode. Eu costumo dizer que na vida existem pessoas que nascem com um dom e mesmo assim elas precisam desenvolver as suas habilidades para ser um grande líder. Ou para qualquer outros assuntos, né? Ser líder, ser empreendedor, e a liderança está incluso nisso. E existem pessoas que não nascem com dom, mas que se ela realmente quiser correr atrás, treinar, tiver o compromisso, desenvolver essas habilidades, né? Focar nas habilidades que necessitam e desenvolver essas habilidades, com certeza ela pode ser um grande líder. O que é um grande líder? Um grande líder hoje é uma pessoa que inspira outras pessoas, né? Liderança, quando antigamente falava em liderança, se pensava muito em hierarquia, e liderança não tem nada a ver com hierarquia, tem muito mais a ver com atitude, com a forma de lidar com outras pessoas, de influenciar outras pessoas, do que realmente com cargos, com hierarquia. E hoje o líder é esse, mudou, até isso está mudando, né? Mudou muito o conceito hoje de líder. O líder, ele é muito mais um gestor de pessoas do que uma parte técnica. Hoje o gestor, o empreendedor, ele tem que ser um líder, senão ele não vai vencer nesse mercado que é tão competitivo? É fundamental. Eu costumo dividir a empresa em três, né? Processos, produtos e pessoas. Eu falo de pessoas porque a empresa, o seu fornecedor é pessoas, os seus colaboradores são pessoas e você vende o seu produto ou serviço para pessoas. Então, seu negócio é de pessoas. Então, gestão de pessoas hoje é fundamental e o gestor precisa de entender de gestão de pessoas, ele precisa entender de liderar pessoas, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Ó, tem gente mandando abraço aqui para vocês, o Marcelo Rosa Reis. Boa tarde, Antônio Cláudio. Nossos parabéns aí para a empresa Scalia, consultoria e treinamentos. Um abraço especial para o amigo e profissional Everton Carlos. Muito obrigado. Um grande abraço aí pro nosso amigo Marcelo. Rodrigo também tá ligado aqui, parabéns amigos que vem proporcionando vários cursos pro pessoal de Guaranés e região, muito competentes. Esses amigos aí, Antônio Cláudio, vale a pena investir eles, né? Abraço aí, Rodrigo. Grande Rodrigo. O Cláudio também tá mandando aqui um abraço, valeu Cláudio, grande Claudinho, tá ligado com a gente, meu xará. Valeu Cláudio. Aparecida também tá mandando um abraço, Aparecida Donizete, um abraço Aparecida, valeu pela sintonia. Tem mais ouvintes aqui mandando abraços para vocês. Giovana também tá ligado, tá mandando abraço, parabenizando vocês. Muito obrigado aí pela participação. Vamos fazer uma paradinha rapidinha aqui no intervalinho comercial e voltamos já dando sequência nesse bate-papo aqui na 103. Vamos falar sobre empreendedorismo, por exemplo, daqui a pouquinho. Acesse programaexpresso.com. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 12 horas e 48 minutos é o seu programa expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. O Rodolfo tá ligado com a gente. Pai do Danilo, tá mandando aqui um abraço. Tá mandando um abraço pra você. A Simone também tá ligadinha aqui na Pássaro da Ilha FM. A Simone Oliveira tá mandando aqui um abraço também pra vocês, dizendo que tá ligado aqui na Pássaro da Ilha FM. Walter também tá curtindo a programação, mandando abraços. Boa tarde, Antônio Cláudio. E quando o gestor depara com a empresa familiar, onde a regra é a máxima, sempre funcionou assim, deixa do jeito que está. Pergunta aqui do nosso amigo Ricardo. E aí, como a Scali responde a essa pergunta? Quem vai responder? Eu vou responder, Everton. Vamos lá, Everton. A empresa familiar, ela tem cada empresa ela tem a sua peculiaridade, né? A gente tem que respeitar bastante essa empresa, a sua cultura, né? Quando a gente chega na empresa, a gente respeita muito a cultura da empresa. Mas mesmo a familiar, ela tem que, em algum momento, ela tem que perceber que precisa de mudança, ela precisa de transformação, ela precisa de uma reengenharia, ela precisa olhar para dentro dela e ver o que está errado e melhorar. Porque não é uma exigência que está começando a vir do gestor, é uma exigência que o mercado está fazendo ele ter. Ou o gestor tem essa atitude de olhar para dentro da sua empresa, ou ele está fora do mercado. Então, até a familiar, mesmo com essa cultura, acaba entrando nessa transformação. Mas é mais complicado quando é uma empresa familiar, que a empresa entenda isso, essa necessidade? Eu acredito que sim. Porque eu acho que são muitos valores diferentes que acabam dirigindo uma empresa. Então acaba acontecendo, né? A dificuldade é um pouco maior. É um pouco maior, né? É o Ricardo que fez a pergunta aqui. Muito obrigado, Ricardo. O nosso amigo João da Dica também está ligado lá. Um agradecimento aí ao Everton, a empresa Scali, grande amigo que vem nos ajudando muito. Parabéns aí por valorizar os talentos. Opa, obrigadão aí. O João da Dica está mandando um abraço aí para outro para ele. Para vocês. Hoje a gente está vivendo um mercado bastante competitivo, né? A gente até chegou a começar a falar desse assunto aqui no primeiro bloco. Como é que a empresa pode se diferenciar nesse mercado aí? Porque toda empresa busca o seu espaço ali, o seu nicho. Tá difícil essa disputa. Que dica vocês dariam aí para quem tem uma empresa, está acompanhando o nosso programa, para se tornar diferente e realizar aquele sonho, realizar os seus projetos, né? Um projeto de vencer, de ter uma empresa que venda bastante, se for o caso. Eu acho que hoje eu costumo dizer que a gente está numa época da experiência. As pessoas não querem só adquirir um produto, não querem só adquirir um serviço. Elas querem adquirir uma experiência do serviço, uma experiência do produto. Então, você tem que buscar sempre entregar algo a mais. Superar a expectativa do cliente é um requisito mínimo hoje. Hoje você precisa encantar o seu cliente para que você possa realmente ter esse diferencial no mercado de trabalho. Então, o que eu acredito é realmente você criar uma experiência diferente para o seu cliente. Ou seja, qual for o tipo da empresa, você tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção, de criar esse algo a mais, essa experiência, né? De superar a expectativa do cliente, sem dúvida nenhuma. Antigamente, Everton e Danilo, a gente tinha essa questão do que o empresário ele só se preocupava com a venda, né? Não existia o pós-venda. Hoje o pós-venda ele se tornou tão ou mais importante quanto a questão da pré-venda, da venda em si? Ah, sem dúvida. O pós-venda eu acho que é o mais importante do que a venda ainda, porque se você não assistir o seu cliente, mesmo depois de ter feito realizar a venda, ele acaba não comprando de outro, ele vai no teu concorrente, o teu cliente hoje quer atenção e o pós-venda ele é fundamental. Chamei vocês lá para dar uma consultoria para minha empresa, não só o Antônio Cláudio, mas qualquer um ouvinte que esteja nos ouvindo e tenha alguma empresa. Quais são as primeiras dicas que você tem, que vocês passam para esse empresário? O que vocês mais encontram que é comum de erro nas empresas aqui da nossa região? O principal que eu falo é assim, que o empreendedor precisa entender, o gestor, é que o consultor ele não é a solução dos seus problemas. Quem resolve os seus problemas são o próprio gestor. Nós apenas indicamos caminhos a ser percorrido, mas quem percorre é o gestor, é a sua equipe. Que não adianta a gente entrar dentro da empresa, fazer toda a mudança dentro da empresa, e a hora que a gente virar as costas, aquela mudança não serve de novo, volta tudo de novo. Então, acho que o gestor tem que ter essa consciência, que o consultor, na verdade, ele indica caminhos, mas quem tem que percorrer os caminhos é o gestor. E o principal ponto que a gente encontra é as pessoas não terem conhecimento da empresa, não terem números da empresa, não saberem quanto que está ganhando, quanto que está perdendo, em que aspecto que está ganhando, não tem nenhum número para tomar decisão. Toma decisão muito no feeling, muito no sentimento, e às vezes essa decisão acaba sendo errada. Às vezes a pessoa, tá dando certo, tá entrando dinheiro aqui, tá dando certo. Exatamente, tá dando dinheiro aqui, tá dando certo. E mas não sabe nem quanto dinheiro tá entrando ali. E nem sabe o que que ela tá fazendo que tá dando certo. E quando você começa a medir a sua empresa, começa a ter números da sua empresa, que a gente chama de indicadores de desempenho, aí você consegue identificar. De repente tá bom, mas pode melhorar. E eu acho que o principal erro é esse, não ter esses indicadores. E geralmente é isso que acontece, Everton? A empresa está ali, seguindo essa mesma linha ali. Está entrando dinheiro aqui, tá bom, mas dá para melhorar mesmo. Com uma consultoria certa, com a dica certa, mostrando o caminho certo, você consegue fazer com que a empresa cresça? Com certeza, dá para melhorar. Toda empresa tem seu potencial de melhoria, seja uma empresa que já esteja. Ah, cheguei no meu máximo. Impossível, nenhuma empresa chega no máximo, porque. Na verdade é um ciclo, né? Tem um problema, você consertou, vai surgir outro, vai surgir outro, vai surgir outro. Na verdade, o seu gargalo sempre muda, né? Então acaba sendo sempre tendo essa melhoria. Agora eu tô pensando aqui no pior dos cenários possíveis. A minha empresa já tá à beira da falência, meu amigo. Eu já tô pensando em fechar as portas segunda-feira. E aí, a Scali dá um jeito nisso? Consegue reverter essa situação? Não a Scali, porque você já explicou como é que funciona, mas pelo menos mostrar um caminho para como essa empresa não acabar aí na falência, fechando as portas? Esse é um dos grandes problemas também do gestor, é que ele só busca realmente ajuda na hora que está no fim do poço. E às vezes realmente é difícil você conseguir, a gente consegue fazer a melhoria. Mas tem que ver a situação realmente da empresa. Às vezes está numa coisa que já tá fechada, né? Praticamente, né? Não tem mais jeito. Num ponto que não tem mais nada para fazer. Então por isso que é importante ter esses indicadores para que o gestor não deixe chegar nesse ponto. Não deixe chegar nesse ponto. Ó, a Tereza Rosa, viu? Toda a família está parabenizando vocês aqui. Obrigado. Sandra também está ligada lá com a gente, está mandando abraços aqui, parabenizando. Boa tarde, Antônio Cláudio. Estou no último período de gestão ambiental e eu percebo que muitos ainda não têm consciência do papel de um gestor. Nesse sentido, eu encontro dificuldade de ingressar nesse mercado. Qual a opinião de vocês nesse sentido? É a nossa ouvinte, né, a Roberta, que está enviando essa pergunta aqui para vocês. Ela está dizendo aqui que ela já está no último período de gestão ambiental e ela percebe que muitas empresas, né, não têm essa consciência. A gente até falou um pouco disso no primeiro bloco, dessa questão do gestor, realmente o papel do gestor. O pessoal, principalmente nessa parte ambiental, né, só começa a ter consciência quando vira lei, é obrigação. Quando começa, né, a chegar as multas. Né? Começa a chegar as multas, aí começa a pensar vou ter pouco que fazer mais alguma coisa. Na parte de sustentabilidade, né? Mas eu acho que o mercado, da forma como está globalizado, cada vez mais vem exigindo também que a empresa tenha essa parte de sustentabilidade, parte de com a sociedade. Isso, a imagem da empresa hoje é muito importante, né? Então o gestor tem que estar um pouco mais preocupado com essa atento a essa área também. Ele tem que estar sempre muito atento, né? Tem que estar sempre muito atento. Sempre sem atento. Sem dúvida nenhuma. O gestor que antigamente era o dono da empresa, né? Mudou o nome e realmente mudou a função dele também hoje em dia. Ele tem que estar atento a tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que estar atento a todos os detalhes, porque realmente o mercado hoje está muito competitivo. Lá na Scali, além dessa questão que você falou, que a gente falou no primeiro bloco de consultoria, vocês também oferecem cursos? Sim. Né, para os funcionários. Quais os cursos que vocês oferecem hoje lá na Scali? O que vocês têm lá, Danilo? Nós temos o curso de Excel, né? Excel na prática, AutoCAD, na parte de projeto, SOLIDWORKS, liderança, empreendedorismo, gestão da qualidade, programa 5S, inglês, dobradeira, metrologia, desenho mecânico, ferramenta da qualidade e vivendo conceitos. São vários os cursos, então. Nós temos aí um portfólio, né, de cursos, mas nada impede que haja uma demanda aí num curso específico, né? Que a gente consiga também estar criando esse curso para a população. Para, né, atender a população, isso. Ou para atender a determinada empresa, de repente? Também. Vamos imaginar essa questão que tanto se fala aqui agora, né? Da empresa do Lopes que está vindo para cá, né? De repente surge ali, opa, vamos precisar de determinado funcionário, como foi o caso da SIC. Certo. Vocês podem, de repente, abrir um curso específico para essa área. Com certeza. Eu vou estar procurando atender sempre, né, a necessidade, principalmente aqui na Guaranese, né, e a região. Mas nosso foco é estar atendendo as necessidades. E quem vai estar ditando para a gente os caminhos que a gente precisa estar seguindo é a população, é os gestores, né, os empreendedores. E a questão de, a gente falou de curso, mas a questão de palestras, por exemplo, vocês também palestram nas empresas, se for o caso? Sim, hoje a gente tem 3 temas de palestras. Um é melhorando a gestão do seu negócio, a segunda seria empreendedorismo, como construir um empreendedor de sucesso, e a terceira palestra é sobre liderança, quebrando o paradigma do super líder. E a gente está com um aberto convite, a palestra é gratuita. Quem quiser convidar a gente. Peraí, eu não ouvi direito. De grátis? A palestra normalmente dura 1 hora, né? A pessoa tem que oferecer a estrutura pra gente e a gente dá a palestra de forma gratuita. Em qualquer empresa da região, quem estiver nos ouvindo e quiser convidar vocês. Estamos abertos. Que legal. Então, quais são as palestras, Everton? Construindo empreendedor de sucesso, liderança, quebrando o paradigma de super líder e melhorando a gestão do seu negócio. Como é que se constrói um empreendedor de sucesso? Como é que se constrói? Assistindo a nossa palestra. Eu sei que o jeito é uma palestra aqui agora, não é? Mas então, faça o convite. Como é que faz para conversar lá com a Scalia? Qual que é o número de vocês? Qual é o endereço da Scalia aqui em Guaranésia? Bom, nós estamos ali na rua Francisco Monteiro Dias, né? A Rua do Comércio, né? Mais conhecida como Rua do Comércio, número 220. Fica no piso superior da loja da Diana Modas. O nosso telefone é 35 99 148 7732 ou 98826 1391. A gente tem uma audiência muito grande, a gente fala para muitos municípios aqui na nossa região. De repente, se uma empresa lá, um ouvinte lá de Mococa, queira contratar vocês para dar cursos para os funcionários, para os colaboradores dele lá em Mococa. Vocês vão até Mococa ou eles têm que mandar os funcionários aqui para Guaranésia? Como é que funciona essa dinâmica aí na Scalia? Não, nós temos também os treinamentos em company. Vamos até a empresa. Sim, sim. Se eles oferecerem toda a estrutura que a gente necessita, sem dúvida nenhuma. É importante ressaltar que na parte de treinamento a gente está usando uma metodologia muito chamada Vivendo Conceitos. Que é algo bem... colocar na prática o que a gente está realmente ensinando, viver o conceito mesmo, aprender fazendo, que isso eu acho que é a melhor forma de aprender. E isso ajuda demais, né? O funcionário, até para ele conseguir depois entrar no mercado de trabalho já realmente preparado, não só com a teoria, mas com a prática. Com a prática também, sem dúvida nenhuma. O aluno de vocês, o aluno que faz um curso de vocês, vou até reforçar essa questão, porque a gente falou bastante no primeiro bloco sobre esse assunto e agora a gente não voltou nele. A empresa Scalia, ela presta serviços, cursos para empresas, mas também para os funcionários. De repente, alguém que seja envolvido, um ouvinte que queira um desses cursos, né, Danilo? Isso. Só chegar lá na Scalia que ele vai ter o curso. Com ele certeza. Não precisa estar dentro de uma empresa para fazer os cursos, né? Não, sem dúvida nenhuma, não. A gente está aí aberto para o público. Tá, e eu fiz um curso lá com vocês e formei. E aí? Por minha conta e risco agora o mundo, eu tenho que sair correndo aí? Ou a Scalia, de repente, já tem as empresas parceiras, empresas que pode... Tá, claro que vocês não vão dar essa certeza que vai colocar o cara no mercado de trabalho, mas existem caminhos que vocês podem abrir para essa pessoa? Sim, com certeza. Como a gente já está no mercado e conhece bastante empresa, segmentos, né? Diversos segmentos. Hoje um estudante acabou de fazer um curso, ele está preparado, ele teve um bom desempenho, tem um perfil profissional bacana. Com certeza nós vamos ter o prazer de estar indicando para alguma empresa, isso, para alguma empresa que a gente sabe que tem necessidade de um profissional nesse ramo. Legal. O Júlio está ligado com a gente, está mandando um abraço aqui para vocês, parabenizando também aí a Scalia. Eu te abraço, né? Aí, Júlio. Parabéns aí para a Scalia, mais um parabenizando vocês aqui. Uma questão que eu gostaria de abordar com vocês é a chamada, e isso é muito conhecido aqui por todos nós, que é a tal da cunha, né? A gente tem muito isso aqui na nossa região, não só aqui em Guaranésia, mas acho que no Brasil todo, a tal da cunha. O cara está dentro da empresa, aí ele acaba, ao invés de ele pegar o currículo do futuro empregado, futuro colaborador, ele vai pela amizade. Isso às vezes atrapalha a empresa, Everton? Em vez de pegar o profissional certo da área, ele pega o amigo certo para aquele espaço? Ah, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha demais, né? Eu acho que quando você vai contratar, acredito que quando você vai contratar uma pessoa, você tem que avaliar bem o perfil dessa pessoa, o perfil do cargo que ela vai ocupar, e se bate, né? Se realmente ela vai te trazer resultados. Em pegar alguém só pro amiguismo no já é coisa do passado. Sem dúvida nenhuma, é coisa de dono de empresa, não de gestor. De gestor, né? Sem dúvida nenhuma. Tinha muito, né? Hoje ainda tem muito disso. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, né? O mercado ele vai cada dia se profissionalizando mais e mais, né? E a gente vê que as empresas elas vão buscando saídas para enfrentar essa tal de crise que a gente está aí no mercado. Essa crise, ela existe mesmo? Ou essa crise ela é mais pelo passado que a gente vem vivendo, de tanto se falar em crise? Existe um pessimismo no ar, que é um pessimismo que não passa de nós brasileiros, Everton? Bom, eu acredito que existe uma crise, mas ela não real. Real, mas ela não é esse fantasma no qual nós criamos. Eu acho que tem muito pessimismo. É aquele velho ditado, né? Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, para vencer a crise depende muito da atitude. Eu acho que ela existe, a gente está numa dificuldade realmente, o pessoal está movimentando pouco, mas ela não é esse fantasma que tudo que estão se pregando aí, não. Eu acredito que com atitude, com criatividade, o empreendedor ele consegue superar essa crise, consegue fazer a empresa prosperar e crescer, sim. É na crise que a gente separa as grandes empresas das pequenas empresas? Eu não diria que separa as grandes empresas das pequenas, mas é na crise que a gente separa o empreendedor que está bem preparado, aquele que está bem mais profissionalizado, daquele que não tem números, daquele que vai levando com a barriga, está dando dinheiro, mas está bom. É na crise que separa o bom empreendedor do dono da empresa. É na crise que se cresce, então? É, o melhor momento de se crescer, eu acho que acredito que é na crise. As oportunidades aparecem para todo mundo e realmente quem souber aproveitar vai sair melhor. Eu vejo muita gente tirando o pé do acelerador justamente na crise, por uma série de fatores. Deveria ser o contrário. É na crise que você, claro, acelera talvez com mais tranquilidade, mas continua acelerando? Sim, com certeza. Tem que continuar acelerando, continuar crescendo. Eu não diria nem na crise, eu acho que é todo momento. Sempre, né? Sempre você não pode tirar o pé do acelerador nunca, tem que continuar buscando o seu objetivo, o seu foco e buscar o crescimento da sua empresa, o crescimento profissional, sempre. Parabéns aí, meninos da Scali, muito sucesso para vocês. Estamos aqui ouvindo. Um abraço da MM Motos. Opa, acho que é a Maria, né? Pessoal lá da MM Motos, um grande abraço. A Gislaine também está ligada com a gente. Antônio Cláudio, pergunta aí pro pessoal da Scali se conseguimos fazer controles da empresa pelo Excel, quando a empresa é pequena e não tem um sistema. E ela está perguntando também qual é a carga horária do curso. A nossa especialidade justamente é todos esses indicadores de desempenho, esses controles ser feito em Excel. É fundamental hoje o Excel. Para mim, 99% das empresas usam o Excel. Mesmo aquela empresa gigante que tem um sistema muito bom, utiliza o Excel. Mesmo assim, ela recorre ao Excel. Para alguma coisa ou outra. Então, a gente baseia todo o nosso processo em Excel. Se a empresa não tem um sistema de gestão, nós colocamos isso em Excel. Temos um curso de Excel. O curso de Excel, a carga horária é de 30 horas. Tá vendo, minha amiga Gislaine? Pode procurar o pessoal lá, né? Opa, são na Rua do Comércio aqui em Guaranés. Os telefones mesmo, repetindo mais uma vez? É o DDD 35 99148-7732 ou 98826-1391. Perfeito, acho que foi um bom bate-papo aqui com o pessoal da Scali. Quero que vocês voltem em breve aqui no nosso programa para a gente aprofundar mais nessa questão do empreendedorismo, né? Hoje virou uma palavrinha muito comum, né? Empreendedorismo, né? E às vezes a pessoa não sabe muito bem o que é isso, né? Acaba achando que é coisa de outro mundo. E todos nós acabamos sendo um pouquinho empreendedores, né? Em nossas vidas, no nosso dia a dia, não é, Everton? Eu tô falando uma grande bobagem. Não, tô falando certinho. Antigamente, empreendedor era o dono de empresa, hoje não é mais, né? Empreendedor, mas é muito mais. Era o patrão. Era o patrão. Tá muito mais relacionado com atitude do que com realmente hierarquia. O empreendedor hoje é aquele que realmente transforma ideias em ações. Então, você pode empreender na sua casa, você pode empreender no seu serviço, no seu trabalho, sem ser dono de empresa, sem dúvida nenhuma. Compromisso é uma palavra fundamental para o sucesso? Com certeza, compromisso e foco. Eu acho que quando você tem esses dois, sabe onde você quer chegar e tem o compromisso. Quando você respondia no bloco anterior a respeito da questão da liderança, você estava dando do exemplo da liderança, eu estava me lembrando do Cristiano Ronaldo, do Messi. né? Muita gente fala, né? O Messi nasceu com o talento, e o Cristiano Ronaldo se formou, né? Com tempo, com dedicação, com compromisso, ele hoje é o jogador que ele é. Ele não tem o talento do Messi, mas ele se iguala, né? Na competitividade, né? E na... Chega até a superar, né? Chega às vezes até superar. Hoje, no momento, ele é superior ao Messi, né? E ele não tem o mesmo talento que o Messi, né? Você está contando parte da minha palestra já, né? Já? Realmente é isso mesmo. Mais ou menos eu isso, né? Eu até comparo os dois, sim. Eu acho que o Messi tem muito mais o dom, mas ele precisa treinar suas habilidades. Se ele não vai lá no Barcelona treinar todo dia, ele não seria o Messi. E a mesma coisa é o Cristiano Ronaldo. Ele não tem tanto o dom igual o Messi, mas ele treina muito a habilidade para chegar no mesmo nível dele. É o tal do compromisso, né? O compromisso que aquele Cristiano Ronaldo tem é o que eu me lembro muito do Senna. Do Ayrton Senna também tinha esse compromisso. O Senna tinha o talento e tinha mais esse compromisso. Por isso que ele se tornou o que se tornou, né? Um dos maiores ídolos do esporte de forma geral, né? Mas é isso mesmo. Gente, olha, adorei o bate-papo. Já renovo aqui o convite para que vocês voltem em breve para a gente continuar falando sobre empreendedorismo, liderança e outros assuntos aí. Muito obrigado, viu, Everton? Obrigado, Antônio Cláudio. Eu que agradeço aos ouvintes da Pássaro da Ilha e espero que a gente possa voltar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, obrigadão, viu? Agradeço de coração e sempre que puder a gente vai estar aí divulgando nossos cursos e poder trocar uma ideia. Aguardarei. Vamos falar, de repente a gente escolhe um curso aí e começa a falar sobre esse curso aqui no programa, né? Bacana. Vamos estudar isso daí. Agora 13 horas e 9 minutos, vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já já aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.